O time adversário já está em campo e entrando agora o time do palavrão brasileiro. No gol, o número 1 no cu, 2 filha da puta, 3 cuzão, 4 é foda, 5 dedo no meio, 6 vai tomar no cu, 7 puta que pariu, 8 uma punheta, 9 o artilheiro do time, o caralho, 10 buceta, 11 porra. E começa o jogo! Caralho, toca na buceta que recua pro filha da puta. Filha da puta manda pro dedo do meio que toca lá atrás no cu. Goleirão no cu, pega na bola rapidamente pro filha da puta. Partiu pela lateral direita, avançou geral, vai cruzar de cabeça. Puta que pariu, pra fora! É com você, Osmar José! O filha da puta cruzou, o puta que pariu, cabeceou pra fora. Repõe a bola o time adversário, tocando pro meio de campo. Partiu pro ataque, mandou, voltou, driblou um, driblou outro. É falta, é foda! O zagueiro é foda, chegou com tudo, atropelando. É verdade, é falta para o time adversário. Filha da puta, vai tomar no cu, caralho, é foda, todo mundo na barreira. Partiu para a cobrança o time adversário, vai bater e é gol! Gol! Não conseguiu segurar o cu, goleirão no cu falhou. Osmar José. O Nucu é um ótimo goleiro. Mesmo vazando esse gol, eu ainda acho que Nucu é muito bom. Recomeça o jogo. E já partiu pro contra-ataque o caralho. Passou direto e não tocou na buceta. A buceta tava ali pronta pra receber o caralho. Mas o caralho não entrou. Invadiu a área o caralho. Foi derrubado, é pênalti. Penalidade máxima. Filha da puta, uma punheta, o caralho. Quem será que vai bater o pênalti, Osmar José? Tô confirmado. Mando aqui, mas geralmente é uma punheta que bate. Então quem vai bater? Uma punheta. Pegou distância da bola, vai bater uma punheta e é gol! Gol do time do palavrão brasileiro! A felicidade é total! Uma punheta bateu com tudo e ficou até meio cansado. O time adversário recomeça no meio de campo. 1-1 o jogo, mas o caralho tá esperto. Partiu pra cima, roubou a bola, driblou o goleiro e é gol! Gol! Esse gol foi do caralho! Apita o juiz final do jogo! O time do palavrão brasileiro é campeão! O capitão filha da puta vai subir pra receber o troféu! É foda por ali, vai tomar no cu, cuzão! Porra, todo mundo ali pra receber a medalha e a volta olímpica!